Quilo 43, atento ao sinalizador. Alfa Quilo 43, atento, 5973. American 90, clear to land runway 10, winds 140 degrees, 13 knots. Clear to land runway 10, American 980. Gol no 607, chame torre 186. 186607. Salvador, bom dia. Gol no 607, uma milha e meia do externo, baixar travado. Gol no 607, continua a aproximação, número 2. Hoje na guarda na pista livre, ajuste 1-0-9. Entre aguardando o gol no 607. Alô, Salvador, tá 317 no Parsac, 221 ao bordo, 4 horas, no mesmo ponto. 3171, taxi via parte principal, 15 alfa até o ponto de espera do 10, no ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 099, confirmando o POB 221 ou 225? 221 a bordo, vai ter ataque, ponto de espera, 4285, obrigado. Ground American 980, clear runway 10 for gate number 11. American 980, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha will call before Juliet, American 980. Bom, 804, bom dia. Gonçalo? Confirma, bom 804, autorização de tráfego na sua escuta ou no top? Nessa frequência mesmo, 1219, só um instante em copo, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. Eulia da Bridge aguarda, bom 1804. Cheque o trem. Livre pouso, pista no zero, trem baixado travado, gol no 607. American 980, Juliet, gate 11. Juliet to gate 11, American 980. 804, pronto, cota? Pronto, cota, gol 804. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5153 no transponder. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva direita no perfil da El, Leda, Bridge, após acertar o pêndulo 10. Controle 12080, 5153 transponder, gol 1804, informa, tem que dar informação aqui, posição 10. Gente, no 10, chama pronto para o spec sinamento, gol 1804. Para 1804. Web 508, spec sinamento, limite 06. Objeto 5808, coordena com a equipe de solo após a passagem da aeronave da América, autorizado, reporta táxi. Reporta América, autorizado, 5808. 31171, bom dia, autorizado, alinhar e manter a cabeceira no zero. B07, solo 15, livrando a sua direita e chamando solo 121, decimal 9. Direita, 219, agora no 607. Solo Salvador, bom dia, agora no 607, livrando a sua escuta. 607, bom dia, taxi via Alfa e reporta antes ao taxi da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 607. Fazendo 71 autorizado, decolagem pistão no zero, vento no 40 graus, com 5 nós. Para você ver o treinamento da 38 para 0, põe então nós. 3890 está livre, reporta tá. Para trás. 3153, desça para 2000, ajuste na 09, livre LS, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado para 3153. Juliette 04 ao portão. Juliette 04, vou no 607. No 71, decolada 18, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Bom dia, 3171. Tá, 3171, contato radar. Vou 340, sai da El. 40 da El, 3171. Solo Salvador, azul 4069 na 8 para puxa acionamento. Azul 4069, só um instantinho para iniciar no 8. A aeronave da TAM finalizando no 9, vai estar com a retaguarda. Não me escuta aguardando. 7, 4069. Para o táxi 5808, PLB 1238, autonomia 0335, alterna com 20. Objeto 5808, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 6, 12, deu ajuste 1019, um bom voo. 19, parte Índia Alfa, ponto de espera torre 262, abre 5808, bom dia. Solo Gol 1624, formação quilo, autorização, Recife. Confirmando Gol 1642, Recife 390. 1642, Recife 370. 370, só um instantinho em coordenação, prepare a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Gente, aguardando, vamos ver. Vamos. Tá, 3890, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste 1019, um bom voo. 7, parte Índia Alfa, lá, parte espera 26, obrigado, bom dia. Azul 4069, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, autorizado o estacionamento, reporta táxi. 7 após a aeronave da TAM, autorizado o estacionamento, 4069. Pronto, abre 5808. Abre 5808, exato. Aliás, decolar pistão 10, vento 140 graus com 15 nós. Exato, aliás, decolar pistão 0, abre 5808. Chegou 1642. Autorizado Recife, nível 3, 70, via Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8 e aciona 5164 no transponder. Autorizado Recife, nível 370, via Peruís 58, decolado da 10, com curva esquerda na saída PUCA, transição Caju. 1208 no controle, 5164, transponder, gol 1642. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, gol no 642. Porta na pronta, gol 1642. Controle de Salvador, muito bom dia, total 9990, com aquilo. 9910, oceano de identificação, chega da Mari, decolagem de voo 050. Identificou a chegada da Mari, autorizado 050, total 9990. Solo Salvador, Azul 4069, está pronto para o táxi. Com 197, 117 no POB, 4 horas e meia de autonomia, alternando a Ribeirão Preto. 069, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera do 10, ponto de espera Torre em 1, 18, decimal meia dúzia, o ajuste no 020 agora, um bom voo. Está autorizado, táxi a Pátio de Alfa, no ponto de espera da 10286, na cidade de 24 horas. Arboeleva. Arboeleva para o 360-5808. Bom dia, informação quilo, confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5171 no transponto. 360 Brasília, via pêndulo 17, decola da 10 com curva direita, sai na Arbor, transição Elefa, acionado 5171, chamando decolagem 208. 3597 da TAM. Correto, portão 7, chama pronto, estiver em funcionamento, portão 3597. Entendeu? Já tá no máximo, ok? Ok. 3171, chame Recife, 1251, alterne 3325. 3153, solo de 27, direita, solo 121, decimal 9. Solo 21, decimal 9. Bom, Salvador, bom dia, TAM 3153. TAM 3153, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette, meia dúzia, portão, 3153. 290. Salvador, bom dia, Azul 4069, espero dar 10. Azul 4069 autorizado, aliás, manter cabeceira 10. Ali mantém 10, Azul 4069. Alô, Salvador, é o gol no 607, informação que autorização Guarulhos. Gol no 607, formação quilo confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no terceiro da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5166 no transponder. Controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Aí é o letra Bridge, o controle 208 e o transponder 5166. É o gol no 607. Correto, confirma o portão. O portão 4. Cliente no 4, chama pronto para o estacionamento, gol no 607. Semana 642 para pushback, acionamento, portão 1. 642 no 1, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 1642. Paulo Salvador, Bandial, gol 9087, informação, quilo, autorização. Para Fortaleza, 410. Gol 9087, bom dia, informação, quilo, confere, eu tenho pré-aprovado 390. Copia, aguarda a coordenação 410. Copia. Autorizado Fortaleza, nível 390, via Pesulo 119. Decola da 190 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5167 no transponder. Autorizou 390, via Pesulo 19. Decolada 10, curva à esquerda, Momo Froti, 208, o controle de saída, loca 5167 por 9087. Correto, remoto 12, chama pronto para o inspecionamento, gol 9087. 9087, obrigado. Azul 4069, decolado 31 no controle agora em 120, decimal 8, bom dia. 1208, bom dia, 4069. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, passando 1500 na Dael. Azul 4069, contato radar Sabo 340, saída Dael. Nada, é o 340, azul 4069. Web 5808, chame Recife na 260, ao termo 288. Recife 260, 288, objeto 5808. Bom dia. Bom dia. Ô, Salvador, eu vou ONU 795, trazer informação. Quilo? Ah, não, posso 02. Bruno 795, bom dia, informação quilo confere, Brasília, autorizado nível 360, via Pesulo 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5173 no transpondo. Para 360 para Brasília, decola 10, curva direita, saída Arbor. Correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento, gol no 7 no 5. Espera pronto, inspecionamento, gol no 0 no 7. Solo Salvador, gol no 804, portão 10, pushback acionamento. 1804 no 10 está livre, reporta táxi. Autorizado, reportaremos 804. Prossiga. Negativo contato em 260-288. A gente está na frequência 1251, alterna 13325. Vai tentar em 251, alterna 3325, 5808. Igor. Eu. 1020, ao ajuste, com o Tempa 2. Salve Salvador, é o Tom, Mike Echo Hotel, na posição remota 13, solicito reboque para a posição de número 5. Salve Salvador, é o Tom, Mike Echo Hotel, na posição remota 13, solicito reboque para a posição de número 5. Então, Mike, é que tem até o constante para iniciar o reboque, a aeronave já da, o Boeing da Gol, 190, já autorizado, puxa, quem ainda me escuta aguardando. Após o Boeing da Gol, o reboque da, do Boeing da Gol, iniciar o reboque, é isso? Negativo, mantenha a minha escuta aguardando. Vamos ver a possibilidade de após o Gol ser liberado, ok? Porém, eu tenho mais duas aeronaves desse setor para pushback. Então, na minha escuta aguardando, por gentileza. O Mike XA Hotel. Confirma a matrícula? Desculpe. Ok, desculpe. Permaneça na minha escuta aguardando para início do reboque. Tem uma aeronave agora no push no 1-0 e mais duas aeronaves no setor para início de push, ok? Ainda. Só um instantinho, por gentileza, na minha escuta. Ok, copiado, obrigado. Cidade Aliança, decolar sem parada da pista 1-0, vento no 40 graus, com no 4 nós. Gol no 642. Além da cola, gol no 642. Passou externo, fui aliás, total. Manda pra você. Estatal 990, continua a aproximação, aguardando pista livre, tem um Boeing da Gol alinhando 1-0, ok, para decolagem. Certo. Ponto 3890, chame Recife, 1-2-6-8-5, Eterno, 1-2-5-4-5. 2-6-5, 2-5-4-5, obrigado, bom dia. Estacionamento 3597, posição 7. São 3597, só um instante para iniciar no 7, Boeing da Gol no, já no 1-0, preste a iniciar o táxi da retaguarda, ela me escuta aguardando. Gente, na guarda. Outra volta, total 99, 1-0. Total 9990, vento é de 1-40 graus, com no 3 nós, autorizado, pouso, pista 1-0. Autorizado o pouso, total 990. Para o táxi, voo 1804, 184 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, alternando Campinas. Bom, no 804, taxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal, meia dúzia, o ajuste no 0 no 9, um bom voo. Autorizado pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 18-6, bom, no 804. Com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Após a passagem do governo retaguarda, autorizado, tá 3597.